Muitos o veem apenas como Criador, Todo-Poderoso, sentado no trono, longe, né? Distante. Um dia eu também já vi Deus assim. Mas Deus não é apenas aquele que cria, que tem poder e nada sente. Não. A gente, quando lê algumas passagens da Bíblia, a gente consegue identificar que ele tem sentimentos. Ele tem saudade e alegria por cada um dos seus filhos. E um texto que fala forte sobre isso é o do profeta Jeremias, profeta chorão. Ele descreve essa realidade no livro, no capítulo 2, de forma tão comovente. Ele fala assim, Jeremias 2, 2. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovens e do teu amor quando noivo, e de como me seguias no deserto, numa terra em que nada se semeava. O Senhor lembra quando nós estávamos com Ele. O Senhor tem saudade desse povo apaixonado por Ele, porque o coração de Deus se move de amor por mim e por você. Ele tem saudade de quando você o conheceu, de quando se afeiçoou a Ele, do tempo quando se apaixonou por Ele, quando entregou a Ele todo o seu coração. Deus sente muita saudade daquele tempo quando você também se deleitava nele. E a saudade de Deus é grande por aquele tempo quando você tinha prazer em ler a sua palavra. Quando passava horas e horas com a Bíblia e levava para o trabalho, para a escola, não se separava dela. Ah, como Deus sente saudade de tudo isso. A oração não era algo formal, não era algo litúrgico. O seu coração era tão aberto para Ele. Você tinha prazer nas coisas concernentes do Senhor. Ser convidado para a reunião de oração era como se tivesse recebido o convite para um banquete. Era o seu prazer. Ir ao culto, participar das reuniões, enchia o seu coração de alegria, cantava louvores a Deus, derramava o seu coração, a sua alma com intensidade, com todo o fervor do seu coração. Ele se lembra de quando o seu coração era totalmente dele e você descansava nele nas horas de aflição. Quando você rendia graças a Ele pela vitória. Amado, se você está longe do Senhor, é agora o tempo de você voltar, fazer tudo ainda melhor do que fazia. Examine seu coração, sinta o pulso, não no seu braço, mas dentro da sua própria alma. Não deixe essa chama de amor pelo Senhor se apagar e enfraquecer. Muitos, como os crentes de Éfeso, abandonaram o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, a gente percebe que eles continuavam firmes na doutrina, perseverantes na tribulação, mas o coração já não vibrava mais pelo Senhor. Eles perderam aquele encanto com a graça de Deus. Eles estavam secos, apáticos, saudosos dos bons tempos. Eu vou ler para vocês esse texto. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e o não são. E os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Sabe, se o texto sagrado parasse aqui, a gente ia ver apenas uma igreja laboriosa, fiel, enraizada na sã doutrina, muito elogiada pelo Senhor. Mas de repente ele diz, no verso 4 e 5, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao vencedor, ele dá a árvore da vida como alimento, que se encontra no paraíso de Deus. No verso 4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A nossa fé, amados, ela não é uma religião. Eu tenho meditado muito sobre isso ultimamente, sobre essa questão da palavra religião. E eu tenho tirado essa palavra de perto de mim, sabe? A religião mata. Basta ver o que a gente tem visto na televisão. Mata. Julga. Preconceito. A nossa fé não é um conjunto de doutrinas. É muito mais do que isso. A fé cristã é o nosso relacionamento com Ele. É o nosso amor com Ele. É seguir Jesus. Não um monte de doutrinas. É seguir uma pessoa. É ter o coração cheio de amor para com Ele. A nossa fé é de relação. Por isso que o Senhor diz: tenho saudade do teu amor. Pedro. Pedro foi alguém que seguiu Jesus de perto, chegando a afirmar que jamais o deixaria. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mas Jesus, já sabendo do que aconteceria, disse-lhe: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E no momento, quando Jesus foi preso, levado para ser interrogado, Pedro, o mesmo que havia prometido que jamais negaria, não cumpriu a promessa. Ele negou 3 vezes. Jesus estava ali. E quando o olhar dele encontrou com o olhar de Pedro, o coração desse discípulo foi tomado por um sentimento horrível. Ele negou aquele que só lhe deu amor, que o aceitou incondicionalmente. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E após a ressurreição, Cristo apareceu aos discípulos e teve um momento de confronto com Pedro, pois ao negar Jesus, ele também disse que não o amava, que não sabia quem ele era, que não tinha nada com ele. Pedro estava corroído pelo remorso, pela vergonha da atitude que tivera para com o Mestre. Mas quando a gente lê o capítulo de João 20, há um registro de um momento lindo que faz com que as lágrimas caiam do olhar daquele que entende a profundidade desse texto. Eu vou ler para vocês. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, amas mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou Simão: filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-lhe por ter dito pela terceira vez: tu me amas. E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Pedro, Bárbara, Michele, você é apaixonado por mim? Você me ama? Jesus fez essa pergunta a Pedro por 3 vezes, mas a resposta da última foi enfática: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Creio que Jesus estava com saudade de um Pedro apaixonado. Deus, Ele quer vir ao nosso encontro. E o amor, tudo suporta, não se ressente do mal. Ainda diante das dificuldades, não devemos abandonar as práticas do primeiro amor, amados. Porque sem o amor, nós nada seremos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuro, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor.